あ、それも。 友達のカトリザー来てみたい。 まだ。 Olímpio 08, confirme nível. Qual a intenção do voo? Gente, Olímpio 08, sequência de tráfego, voo no 1500 metros, coordenem com a torre na frequência 1185, controle Salvador 120, decimal 80, decoda, pistão 90, primeira curva à direita. Aciona 540 transponda. Afirma, inicialmente sim. Santuário de Zabugam. Papango, Romeu, Hotel Yankee, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 395, obrigado. Transponder 540, corrija curva esquerda. Livre acionamento, chame táxi, 308. Romeu, Romeu, proposta, 2F Fortaleza, nível 410, via Pedro 19. Decola pista 10, primeira curva esquerda, pega Momo, transição Froti, controle de Salvador 120, décima 8, transporte 5411. E aí, Mar Romeu, até antes da embaixada travada. Juliette Romeu, confirmei, mantendo 500 pés. Pés sobre a BR-324 no momento, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Reportará no local de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Zona 0, chame torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste altímetro na 0-1-2-1. Seu ponto de espera via Pátios e Índia, lá chama 1895, alto 2704. 304, chama o centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 288, alterna 1260, com Recife, da 3304, boa. Romeu, Bravo Oscar, livre sonar, sempre tá. Solo 40, backtrack para baixo, está estacionado na frequência livre. Romeu, técnico. Comodoro Azul 27043, pronto, puxa para mim. Azul 770, puxa, autorizado, chame taxi. Autorizado, 2770. Torres Salvador, Azul 2714, ponto espera, bom dia. Azul 2714, inicialmente ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém no zero, Azul 2714. Paciente da área proibida de Camaçari, Matilde, por favor. Permite ser paciente da área proibida de Camaçari, Matilde, por favor. Permite a área restrita de Camaçari, reporte 2016 Salvador. Autorizado a ter ataque sem papai, pode querer ingressar aqui. Direito sexo da pista 1-0, reporte estabilizado. Cancelada as restrições de altitude em TAP. Cancelada as restrições 2021, autorizado. Pode falar, Duna? Tempo de chegada, chegado, gol 1-648. Geralmente é o gol, lembra? No 4, decolou os 4-3, controle 2-0, decimal 8-0. 2-0-8, chamada do 2-7 no 4. Controle de Salvador, bom dia, Azul 2-7-1-4. Azul 2-7-1-4, contato radar na decolagem, supra via saída bomba para o nível de voo 1-6-0. Via bomba 1-6-0, Azul 2-7-1-4. O 2-7-1-4 informa que não consegue cumprir o perfil aqui, ok, de altitude. Entre Azul 2714, suba sem restrições para o nível de 1-6-0. 1-6-0, Azul. Índia, ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8-9-5, Senegal 1-0-2-1. Parte 3, principal, Índia, ponto de espera 2-9-5-2-7-0-2-1-0-2-1. Olimpo 08, ingresso Taxi Alfa, Taxi Juliette, Índia, ponto de espera da 1-0, Chantone, 1-1-8-9-5. 1-0-2, seguindo a TR da Azul. Taxi Alfa, Juliette, 4-1. eu considero que ele tem uma questão de ação das últimas de Cordeiro. Salvador, Azul 2770, aproximando o ponto de da 10, pronto, bom dia. Azul 2770, alinhe e mantém, capítulo 10. Alinhe, mantém 10, Azul 2770. Que mais, Juliette Romeu? Mas Juliette Romeu, confirme a posição da local, do local de seu filho, para fazer o sobrevoo. CNR 6250, passando identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste na 021. Chegada mar, desce pelo 060 com P21, CNR 6250. Gente, mantém a cabeceira 97 devido à aeronave iniciando a rolagem da pista 90 com perfil de subida conflitante. Controle, gol 1621. Gol 1621, aciona identificação via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, o ajuste 1021. 1021, 5 minutos, gol 1621. Gol 1648, complete final do procedimento LSX2, chame a torre na frequência 198.95. Guarulhos, Nível 360, Guarulhos, Nível 360, Aperzulo 10, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, meia da Motiva, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, 0, transponder 5-4-4-0. Auto Ricardo, Guarulhos, 360, Aperzulo 1-0, decola da 1-0, curva direita, ótima, 1208, controle 5440, transporte gol 2065. 2065, atendimento correto, chame para o push. Decorar para o 980, azul 2771. É, Solo, é, aqui nós estamos aqui na pátio 3 com necessidade de autorização do rebote da aeronave que sairá daqui para o pátio principal, posição meia dúzia. Como tráfego posição 3 horas, 29 milhas, rumo sudoeste, cruzando 120 em descida para o nível 050, Boeing 738. Atenta ao tráfego azul 2714. Voo 1621, informa o tráfego posição 11 horas, 28 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 070 em subida para 160, um Alfa Tango 72. Gente, 1621, tá? Oriente, o Gol 1621, no livre desvio, reporte no termo de desvio. Pula 648, pouso autorizado, pista 10, o vento 140 graus, 8 nós. Brisa 90, Gol 648. Mike Juliette Romeu, confirme a radial e distância de Salvador. Juliette Romeu. Aquai 7301, Squawkai Dance, via Bonf, arrival to Central, flight level 070, KNH1021. Identify Bonf 77, flight level 070, KNH1021, via Bonf. 08, alinhar e manter fronteira 90. Arriba, fronteira 90, número 8. Bono 648, solo 51, direita, 121, decimal 90. E a meia, 5 horas e 12, confio. Chame a 319, autorizar táxi, direita via Taxi Wind, a porta de espera da 90, chame torre, 1-1-1-1-1-1-1-5, a 17 metro, 90-22. Táxi, considerado táxi, carteira 90, 8-1-1. Bravo Oscar decolou aos 5-3, chame agora o controle em 1-2-0, decimal 8-0. 0-8-0, Oscar. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, contato radar na decolagem, suba restrito a 3 mil pés, via saída Momo. Suba restrito a 3 mil, saída Momo, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, suba para o nível de voo 410 via saída Momo. 410 saída Momo, Romeu Bravo Oscar, vai lá. Olímpio 08, decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 8 nós. Instalado as restrições de altitude em pelo, autorizado em LSXV da pista 90, reporte estabilizado. Batalha estabilizado, Guarani, há 10 anos. Era pronto, Xalé Linha 3 no 1. Xalé Linha 3 no 1, autorizado a alinhar e manter o parceiro 90. Alinhar e manter o 90. Dias como sudoeste, cruzando 060 em, subida pra, em descida para 2 mil pés, Boeing 738. Vai pra volta, senta. Gol 1621, informa o tráfego, posição 10 horas, 5 milhas, rumo noroeste, cruzando 050 em subida para o nível 410, Charlie 25 Bravo. Gol 621, copiou o controle? Negativo. Gol 621, informa o tráfego, posição 10 horas, 1-3 milhas, rumo noroeste, cruzando 060 em subida para 410, um Charlie 25 Bravo. 10, gol 621. 15, espera do vento, apertando através do norte, vai depois 08. A 4 mil pés, o ajuste 9021. 4 mil com 21, Charlie 625 Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo, Bravo Oscar, suba restrito ao nível 250. Restrito 250, Oscar. Como tráfego à esquerda, mantendo a perna do vento da pista 90, não interfere com a decolagem. E de decolagem pista 90, vento 150 graus, 8 mais. Inicial decolagem, 63. Tenner 6250, reduz a velocidade para 2209. Pressão para 220, o Tenner 6250. Confirme? Se está alongada a perna do vento. Quantas milhas? Aproximadamente 3 milhas, 3, 4 milhas. Titão, inicio 360 à direita, tem um tráfego a 4 milhas de túnel. Negativo, 360 para a direita, onde cruzar. Rony, bom dia, o Xané 6311 na pista. Xané 6311, no contato radar na decolagem, suba via saída da AEL para o nível de voo 360. AEL 360. Possibilidade da prua de leda? Confirme a informação para o controle. 6311, prua de leda. Tenner 6311, após 2 mil pés, autorizado leda. Após 2 mil, leda, muito obrigado, 6311. Azul 2714, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, chamada Azul 2714. Atingi 4 mil, Xané 6250. Xané 6250, desce para 3 mil, 3 mil pés. 3 mil, 6250. Xané 6250, reduz a velocidade para 1909. Reduz a velocidade para 1909, Xané 6250. Informação, Olímpio 08. Temos dois tráfegos de sequenciamento, um passando duna agora e o outro na sequência a 6 milhas do primeiro. Felipe 08, ciente. Eu, Romeu Bravo Oscar, chamo o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 260, Romeu Bravo Oscar. Estabilizou, minha vez. O 1621, no contrato final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1918, decimal 95. 295, uma boa. O Xener 6250, desça para 2 mil pés, inicie redução para aproximação. Autorizado LS X-Ray da pista 90, resposta estabilizada. Desça para 2 mil pés, vai iniciar redução, vai estar estabilizado LS X-Ray da 1062. A companhia retaguarda autorizada por Chimitari. Após o reboque está autorizado, chamando a proteção do 2066. Então eu vou no 621, bom dia. No 621, ajuste 1021, autorizado pouso pistão 10, vento 1.50 graus, 9 nós. À esquerda, mantendo a perna em esperas pela, na perna do vento da 1-0, um P3 da Força Aérea, não interfere com a sua aproximação. Gente, igual na 6-1, de repouso então na 1-0. Olimpo 08, novo 360 à direita. Ativo, 360, mantendo espera, Olimpo 08. Fly 7301, send to 4000 feet, DNA 2021. Copy this 4000 feet, DNA 2021, RFI 7301. solo é o Oscarinho, já considera encerrado o rebote, pista livre. Com o Oscarinho já ciente. Flight 7301, reduce speed to 220 knots. Reduce to 220 knots, please guide the dark flight 7301. Salvador, bom dia. O TAM 3896 está cruzando 200 com a informação Juliette. TAM 3896, acione identificação via chegada mar e desça para o nível 050, ajuste no 021. 050 com 1021, mar de descida, TAM 3896. Controle Salvador, Chanel 62, se puder estabilizar algum localizador da ONU 0. Chanel 6250, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1985. 1985, graças a Deus, X-Ray 7301, descend to 2000 feet, NH 1021, clear ILS X-Ray, off runway 10, report establish. Proceeded to 2,000 feet, clear for the ILS, runway 10, X-ray, will go on flight 7301. 07, continue aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Chanel 62, certo. Chanel 6250, informa o P3 da Força Aérea, efetuando 360 no setor norte da TOI, não interfere com a sua aproximação. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 09 nós. Utilizado o pouso, então está sendo de aeronave na aproximação, Chanel 62. Ingressou na pedra do vento, Olympus 08. Gente, mantenha os pés no setor com curvas à direita aguardando, Olympus 08. Tendo espera, setor norte, 08. Agora a posição Ognave, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. O 2065, observe companhia ingressando via taxi Juliette. Após o mesmo, pesar táxi frente, parte principal, taxi Índia, ponto de espera da No Zero, chame torre 118.95, ajuste de altímetro No Zero 021. E a ponto de espera, que seja mais um bom desenvolvimento. Mike Juliette Romeu, fique atento ao Força Aérea fazendo evoluções ao 1500 pés com a torre. Chanel 250, no solo 06, direita 121, decimal 9, solo. Ao liberar a Foxtrot 121, decimal 9, é isso? Sim, 1219, solo. Exato, vamos lá. Vai. Copy the post, tower 118.95, Fox 573.1. Tower, copy Fox 573.1, established ILS X-ray, 2300. Yes, receiver, 7301, continue approach, report passing out the market. What report passing out the market, continue press 57301. Salvador, 2065, 2065, além de decolar sem parada. 2065, além de decolar sem parada, vento 140 graus, 8 do norte. Além de decolar sem parada, é bom, 2065. Limpo 08. Após 360, reporte interceptando a perna do vento da onda 0, o Olimpo 08. Após 3.0, reportará interceptando a do vento 08. Tech Fire 7301, automarca. Good one over aqui, Tech Fire 7301. Say again, Fox Fire 7301. Good one over aqui, Tech Fire 07301. 3-5-7301, continue breve. 7-1-2, informação, chega. 7-1-2, acione identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mari, desça a via para o nível de voo 060, o ajuste 1021. Ok, desça a via, até 60 na 2 Papog, volta 7-1-2. Azul 2770, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 180, chame o controle Ilhéus na sequência 120, decimal 1. Ilhéus 201, 2770, muito obrigado. Vamos 2065, decolou 08, 1208, controle, bom voo. 208. Salvador, bom dia, voo 9265. Passa amigo, atento. Prossegue, perna do vento, reporte girando base, no Olimpo 08. 08, ingressando a perna do vento, reportará girando base. Autorizado após 2000 da El Gol 2065. 3896, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. 4.000 pés, no 021, 3896. Flight 7301, on the ground at 09, requisitando by right, contact ground, 121, decimal 9. Vacation right, off the 9, occupy 7301, bye. Good day, good morning, from the Arkansas 730, located to runway, by Delta. Ponte final, Olimpo 08. Final, 08. Filmando toque remetida? Remetida. Poderia confirmar com o toque remetida? Sim. Taxi Alpha, Rona, position at Taxi Juliet, Arkansas 730. Can you confirm the call sign at Delta Foxtrot Lima 7301? Okay, 7301, it's also pronounced as Arcfly, Arcfly, 7301. Arcfly? Yes, sir, Arcfly, Alpha Romeo Kilo, Echo, Foxtrot Lima, Yankee. Da pista 10, reposto estabilizado, canceladas as restrições de altitude em intacto. 2000 pés, ILS-X3, forma estabilizada, 3296. Okay, I get it, I understand it. Arc Fly, Alpha Romeo, Kilo Echo Fly, Foxtrot Lima Yankee. Alpha Romeo, Kilo Echo, Foxtrot Lima Yankee, sir. Thanks. De nada. O 2065 voa na Prode Motiva. Motiva, no 2065. Ao 712, deixa para o nível 2050. Vicente, Papa Papa Charlie, Sierra Romeo Guarda. Arcfly 7301, clear to Taxiway Juliet to stand 11. Juliet, 11, Arcfly 7301. Entendido, pátio 5 para acionamento. Confirme o horário de notificação. Como 300 Zulu? Gente, vou checar junto a sala IS e não recebi seu plano. Pode ir. Goma 094, acione identificação, voando Papog para interceptar a chegada. Mari, desça via para o nível de voo 060, o ajuste no 021. O 1094 mantém conhecida a chegada número 3 na aproximação. Espera do vento no 1500 pés, Olympus 08. Cruzeiro Oceante, mantém espera no setor norte, com curvas à direita. Aguardando os instruções para prosseguir, o Olympus 08. Ele espera com curvas à direita, 08. Nove sete, um, dois, desça para 4000 pés, o ajuste no 021. Mais Juliette, Romeu, confirme posição. Juliette Romeu. Localizador visual, TAM 3896. TAM 3896, complete final do procedimento LSXA, chame a torre na frequência 18.95. 895, bom dia, obrigado. Juliette Romeu, fique atento a tráfego 2 horas, 8 milhas mantendo 500 pés. Romeu Oscar Bravo, fica atento ao tráfego, posição 2 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés, helicóptero. Torre Salvador, bom dia, TAM 3896 ILS, visual, cabeceira no zero. TAM 3896, informo o V3 da Força Aérea, respeitando 360 do setor norte, não vai ter com a sua aproximação. Autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 08 mais. Autorizado pouso 10, TAM 3896. Zuno, autorizado LSXA da pista 10, reposto estabilizado, canceladas as instruções de altitude em TAP. Até o perfil da chegada, até o 9712. Voo 0094, desça para o nível de voo 050. 050, voo 0094. abandonou a sobrevoante com ele, vai para pouso em Sierra Índia, Eco Índia, mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, reporte visual na final para pouso. Reportará mais Juliette Romeu. Estou guardando para girar base, 08. 8. O Papá Papá de Juliette Romeu. Pergunta já, por gentileza novamente. Só complementando a ponta da colisão no 7, efetuou curva direita e sobrevoa ali no litoral. 745, já tem informação do PLB? 03. Gente, pátio 5 para o acionamento, chama torre, 108.95. 1 no 8.95 a torre, papapá, Charlie Serra Romeu. Romeu, chama do táxi. Gira base, reporte final 1-0, Unico 08. Autorizado, gira base, reporte entrada final 08. Final dando zero, baixado, travado, único 08. 08, autorizado, toque remetido, a pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Autorizado, toque remetido, na pistão no zero, 08. Salvador, bom dia, 03896. Confirme para o solo. É o 3396, está na alfa. 3396, táxi via Alfa Juliette 05, portão. Alfa Romeu na papada. Usado ingresso, 1-7. Reporte para decolagem, Charlie Serra Romeu. Decola da interseção? Afirmativo, senhor. Estando decolando da interseção, então comprou a sul. Reporte para a solo, Charlie Serra Romeu. Vento no 50 graus, decolagem. Reporte na solo, senhor. 9712, completa final, chame Torre Salvador, 98.95. Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo, confirme posição. Salvador, bom dia, Otan, 972 estabilizado na final da pista no zero. Navio no 972, custa aproximação, reporte passando marca 2 terno. Tá. 2000, DSB, 1021, reportando estabilizado, 1094. Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo, Copio o controle. Controle Salvador, meu cordial, bom dia, Papa Papa, Charlie Serra Romeu. Papa Papa, Charlie Serra Romeu, Corredora de Serra, Correção Litoral Sul, 506, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, senhora, sua escuta permanente. Passando externo, estabilizado, 097, no 2. Olá, 7-1-2. Informo o tráfego da Força Aérea P3 na perna do vento da 1-0, não interfere com a sua aproximação. Realizado o pouso pistão no 0, vento 170 graus, 9 nós. Sente, desorma o tráfego na perna do vento, pouso autorizado pista no 0, 097, no 2. 508, prolonga a perna do vento, aguarde para girar a base. Prolonga do vento, aguarde para girar a base, 08. November 520 Tango Alpha. Talk identification clear AMAN arrival. Descending to flight level 050, altimeter setting 1021. Autorizado a girar a base, parte final, 1-0. Autorizado base, portanto, final, 1-0, 0-8. Autorizado, toque arremetida, pista 1-0, vento no 60 graus, 09 mais. Autorizado, toque arremetida, baixa travada, 1-0. Segundo a Embraer, a 2 Lima do Pato 3. Ahead. If you have conditions to intercept and complete the final approach procedure, it's clear to fly direct to the position and descend no restrictions until 3,000 feet. Thank you. Now we're flying direct to Luna intersection and descend to 3,000 feet. 094, estabilizado MSC 10. Zona 094, Duna completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 198, decimal 95. 1895. Procedimento correto. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1094, final da 90, baixado travado. 1094, com a aproximação, cheque trem, agora de pista livre, QNH 10, 12. Bom dia, meu ajuda. 10, 12. 12 ou 21? Eu mando no 0, 21, no 0, 21, com ajuste, vento no 170 graus, 10 nós, aguarde pista livre, gol 1094. Certo, 10, 21, vai aguardar autorização. Tá bom. 1621, informação quilo confere, São Paulo Congonhas, livre voo 360, pronto, cobre. Pronto, 1621, autorizado, São Paulo Congonhas, livre voo 360, decola da pista no 0, primeira curva à direita, pista saída da El, Lita, após Motiva, onde intercepta a rota, eu peso Luno 0 inicialmente. 5463, eu transpondo o controle 120, décimo 80, voo no 621. Motiva 36, autorizado para... São Paulo Congonhas, decola da 10, com primeira curva à direita, perfil da Eulida Ponte, 463 ao transponto, a aerovia é para o 10, 308 ao controle, voo no 621. Voo no 621, no protegimento correto, 09 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback. Portaremos 09, obrigado. Papá Romeu, Sierra, Papá, Juliette. Vale, Sierra Romeu, confirma estimado para pouso em Serra Navinha, Papapá. Gente, frequência livre, Charlie, Sierra Romeu. Juliette. E amor? Papá Romeu, Sierra, Papá, Juliette, autorizado Fortaleza, nível de voo 390. Decola da pista no 7, primeira curva esquerda. Deixou da saída Momo, transição de Lube, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. Transponder 5474, controle 120, decimal 80, Papa Romeu, Sierra, Papa Juliette. 6-0 para Fortaleza, decola no 7, curva esquerda, pode na Momo de Lube, apenas 5-0. 5474, 1208, controle Serra, papai, obrigado. Apenas corrigindo a transição de Lube. De Lube, obrigado. O perfil de saída é o Momo, Cogbo, após de Lube. Momo, Cogbo, de Lube, obrigado. Serra, papai, obrigado. Apenas para o estacionamento. Gente, já tem informação do PB Autonomia? PB 05, autonomia, temos 4 horas e 10. Gente, informação em curso é aquilo para o acionamento. Torre 1 no 8, décima 95, Papa Romeu, Papa Juliette. Acionamento, Papa Juliette, bom dia. Duas retoração para a final do ILS X-Ray. Gente, após a remetida, efetuará a ILS X-Ray, confirmando, Colipo 08. Afirmativo, após o remete, duas vetorações para a final do ILS X-Ray. Gente, será coordenado. Grato, 08. Autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento no 60 graus, 08 mancha. Autorizado, toque arremetida na pista no 0, baixado travado, ali pro 08. confirmando, é plano notificação de voo? Plano de voo. Gente. São 9. 2-1 no NG de imediato. Eu acho. Gente, coordenando aqui de solo, é ponto para o táxi. Informo que um Boeing da companhia estacionará no 08. Eu acho que é só para o Autorizado, chame pro táxi. Papá Romeu, Sierra, Papá Juliette. Manda táxi, Sierra, Papá Juliette. Tu quer remeter o S34? Suba para 2010 e chame o controle em 120 decimal 8. 2000 vai chamar o controle 208, grato. Ô Salvador, bom dia, vou no 648, informação, quilo, cópia, Maceió. Controle de Salvador, bom dia, Olimpo 08. Olimpo 08, suba para 2000 pés. E aguardo de alteração para interceptar final do procedimento e LS XR. Para 2000, aguardando. Zulu 17. 5476, transponda o controle em 120.80, voo no 648. É só confirma o controle, 1208. Afirmativo, 120, decimal 80. Está autorizado 350 Maceió, rota conforme, decola no 0, curva esquerda na saída Fuca, Jamo Caju, 5476, código 208 é o controle, 1648. Apenas confirmando, complementando a primeira curva esquerda, o 1648. Primeira curva esquerda. Correto, reporte quando pronto, pressionamento pushback no 01. Camarada, obrigado. Uno 621 do solo? Diga. Gente, visual que ainda não iniciou. Aguardo o colega da companhia estacionar à sua direita no 08 após...